de São Rio Grande. Irmão, na fé, aleluia. Coletivo programado a mais de 100 mega. Estamos de pé, no beat ou no free, fortalecendo estruturas pra buscar o cash. Migalhas não servem, se as taças se erguem. Caçador inteligente, só a vida persegue. Liga então, rapá, vamos correr, desfaz o nó. Na estrada é daquele jeito, os macha lenta come pó. CN destaque, surpreendendo as quebradas, mostrando como entrar no jogo sem carta marcada. Oração no assunto, pra quebrar os corruptos. Aí Joe, pé na estrada, louco, tamo junto. Eu tô junto e misturado, bota meu nome na cena. E é mais um da ZN, é rap, maloca treta. É a norte, sem lock, pura fé, sem sorte. A pegada é forte, é só ponta firme no corre. Burlando as cotas, derrubando as portas, contando as notas sem fazer lorota. Causando inveja nos flows, é mais foda. Pedra no sapato, nos rappers da moda. Mil vezes avançado no sou consagrado na zona leste oeste. Respeitando pra ser respeitado, sabendo chegar pra ser bem chegado. Ideologia só verso pesado, é tiro na cara e cachorro fechado. Pros políticos ladrão que roubam lá no Senado. 100% pesado nas letras, nas enes. Que na secreta vivendo no lado mais sujo da cena, onde a desordem que causa o sistema, obrigando ao mês de pé. Partiu pro arrebento com a mente violenta, pisando no Nike as notas de 100. Máscara ninja e as ponto 40 com disposição. Caçada insana, região metropolitana. Aqui o tráfico, a droga e a grana vira veneno na ponta da lança. Tem! Zona Norte, terra do caveirão. Baleia azul da vila compra ou vai tomar flash de oitão. Da ponte pra cá é outra fita, negão. Crueldade, esquartejo em alto escalão. Clima pesado na rua como se devesse pra alguém. Temer de um matar nos olhos de Lula de alguém. A vida é guerra, adianta o retrocesso. Debaixo da terra quem se acha muito esperto. ZN destaque, vem de calamidade poda. Poda. Aqueles que ama a droga, o que rola aqui na moda. Os notórios usufrui, o que foi da escola é da escola, da renda e flui. O grupo é cleque, floresce lá fora. Traga as moedas, playboy, o que quiser que de escola agora. Empresários clandestinos lá fora. Garagem mal pronto pra morte na zona de quem erra chora. Região sul do país. Cada de bandido. Zona Norte. Precisamente falando, Porto Alegre e tal. Ali se foi do mais forte. A Zona Norte é grande e extensa.